Eu vou dizer então, salve se quem puder. Se puder, seja lá quem for, homem ou mulher. O mundo tá louco, que afundou aos poucos. Futuro obscuro, vivemos um sufoco. Pai que mata filho, filho mata pai. Quem vai interferir diz pra mim quem que vai desacreditar, nem pensar só naquela. Moleque foi assassinado a tiros na favela. Sequela de uma vida sofrida, vivida na miséria, sem perspectiva. Crianças fumando crack, perdendo tempo nas ruas do centro, andando ao relento. Eu lamento e tento entender o porquê. Não querem viver, preferem morrer. Se matar, será que é a solução? Não, não posso acreditar nisso não. Meus irmãos, eu de lá assisti a sua desgraça. Vi os meus parceiros se matando de graça. Nas praças já não faz sentido andar. As rosas murcharam, contaminaram o ar. Nas casas os portões só vivem trancados. Os carros e os milionários são blindados. Hoje em dia ninguém confia em ninguém. Parceiro mata parceiro, o maloche disse. E vai além, seu filho é programado pra ter medo, mano. Mas é o medo que o faz sentar o dedo. Você mesmo transforma seu filho num qualquer. Assim que é, salve-se quem puder. Salve-se, salve-se, salve-se, salve-se quem puder. Salve-se, salve-se, salve-se quem puder. Vou continuar. Um homem na estrada recomeça a sua vida, a procura da dignidade perdida. O brilho nos olhos é de um sonhador que quer esquecer tudo que passou. 25 anos depois sai do inferno, se sente deslocado no mundo moderno, de terno antiquado e sapato social. Vaga pelas ruas na condicional, feliz e ao mesmo tempo assustado. Tá tudo diferente, mano, tudo tá mudado. As pessoas não se olham, não se cumprimentam, andam estressadas, concentradas no que pensam, indiferentes ao que acontece ao redor, preocupados com seu próprio mundo e só. No jornal as notícias causam um arrepio, mas o corpo é encontrado boiando no rio drogado. Mata irmão e nem lembra o que fez. Mãe abandonou filho de um mês. Polícia é flagrada numa ronda de rotina, em boate de luxo recebendo propina. Enquanto uma escola é construída num lugar, já se tem 10 prisões a mais pra inaugurar. Político, professora, exclusão social. Dentista perde a vida por motivo racial. O morro e o asfalto no rio estão em guerra. Integrantes do MST querem terra. Uns matam, outros morrem por um qualquer. Assim que é, salve-se quem puder. GOG.